Quebec. Diga. É, uma nova autorização para a girada de motor do Exército Quebec aqui no Pátio 3. Espero ciente da operação. Sim, estacionamento Whisky, Juliette Quebec, é a parte térmica. Sim, tem. Informaria o final. Motor em Salvador, encerrado o teste de motor, Juliette Quebec. Sim, são boa noite. estacionamento da 3520. São 3520, autorizado de Minitax. Não, para o banco está 3520. Taxa 3520, BB91, 3 horas e 20, alterando a Recife. Então, 3520, taxi via em Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 1013. Taxi via em Alfa, apontada pronta no ponto de espera da 3520. Stan 3520. Stan 3520, a linha decola, vento calmo. A linha decola, Stan 3520. Stan 3520, decola 25, controle 119, decimal 35, bom dia. Decimal 35, bom dia, Stan 3520. Controle Stan 3520, bom dia. 1900, boca chama. Stan 3520, contato radar, sua para nível 190. Saída PUC. Eu ativo 190, tem 3520 na saída PUC, solicita 150 final. Sim, te aguardo. Certo. Possível condenação Aracaju 3520. Ou melhor, o Alfa Romeo 363, por favor. Agora não, só um minutinho. Muito obrigado, meu. Salvador, eu gol 1897, sentido da informação, autorização, Guarulhos 400. 1897, aguarde cópia em 118, decimal 6. 1186, gol 1897. 3633, 150, final.